aqui só esperando uma vacilada dele. Quase um ano e esse filho da mãe não é. Não tem problema, o coração espera. Odeio quando ele diz o que eu devia te dizer, mas eu tenho consciência que ele é perfeito pra você e não dá chance pra eu aparecer. Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Yeah. Não é que eu seja doido, mas o amor não tem regras, é mesmo louco. Yeah. Eu com ciúme do que nunca foi meu, com saudade do que não aconteceu. Yeah. Três corações e nem percebeu. O dela, o dele, o meu. Vai, meu sanfoneiro, vai. Vai, Guguinha. Será que do sorriso dela vai sobrar pra mim um pouco? Yeah. Não é que eu seja doido, mas o amor não tem regras, é mesmo louco. Yeah. Com ciúme do que nunca foi meu, com saudade do que não aconteceu. E eu esperando o ego desse cara, vou dando murro em ponta de faca. Ela tem três corações e nem percebeu. Foi meu, com saudade do que não aconteceu. E eu esperando o erro desse cara, vou dando murro em ponta de faca. Ela tem três corações e nem percebeu. O céu dele, o meu. Massa. Obrigado.